Aguarde. Mike Juliette, Romeu, prossiga. Tem. Vai atingir 060, bilhete 621. Mantenha. Ah, manteu 067, 060, 621. Objeto 6721, no desço para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil com 1014, objeto 6721. Objeto 6721, reduza para 2109. 210, reduzindo o F-67. Whisky Charlie Mike, controle. Papatango, Whisky Charlie Mike, desça para nível de voo 050, chegada Mari. Whisky Charlie Mike, negativo, nível de voo 050. Gente. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3895, decolado no zero, cruza 3 mil pés na Dael Leda. TAM 3895, contato radar, nível de voo 340, saída Dael, da presente voo Leda. Direto Leda, TAM 3895. Controle de Salvador, TAM 3895, solicita. Aguarde. Webjet 6721, no curva direita para o 050, limite permanece. Esquerda para a direita para o 050, limite permanece, eu volto, 6721. Papá, papá, uniforme Mike Papá, chame Centro Recife no 2545. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, chame Recife, no 2545. 2545, uniforme, papá, Tango, Lima, Kilo, Zulu, contato radar terminado, chame Léo, 1201. TAM 3895, prossiga. TAM 3895, solicita alteração do plano de voo. Estamos autorizados via Pezulu 44, solicitamos Guarulhos via Pezulu 21. E solicitamos voar na proa de Dadro. Atingindo, mantendo 3 mil pés, passaria 2230. Passaria do 2230, desça para 2 mil pés. Prosseguindo para 2000, 2230. Tá 3216, chame Torre 1, 1836. Na localização 6721. O objeto 6721, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 6721. Passaredo 2230, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado, reportaria 2230. Oi, Salvador, bom dia, voo 1337. Gol no 777, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, saída da El, Leda. 320, da El, Leda, deve voo. Pulo 37. Controle copiou o TAM 3895. TAM 3895. Afirmativo, aguarde. Papá, papá, Charlie Sierra Tango. Controle. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas e 5 milhas. Rumo oeste, mantendo no 1500 pés. Faça agora. 360 pela esquerda para sequenciamento. Afirmativo, 360 pela esquerda para sequenciamento. Vamos ao cabeceiro no 7, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, chame Torre 1 no 1836. 86, Juliette. Passaredo 2230, chame Torre 1 no 1836. Prato, bom dia. Webjet 6721, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2 mil pés com 1014, Webjet 6721. TAM 3895, informe sua rota completa. rádio. November Lima Alfa, autorizado nível de voo 085. Tenente Guardião 07, 500 pés via litoral, reporte para o Itapuã. Charlie Serra Tango, afirmo, proa da rotatória. Confirme. Hotel Lima Tango, prossiga. Hotel Lima Tango, informo que o controle não entendeu sua solicitação. Hotel Lima Tango, chame a 20 milhas de Salvador. TAM 3895, chame Centro Recife no 251, secundária 13325. 251-3325, obrigado, boa tarde. Charlie Serra Tango, reduz a velocidade para evitar o novo 360. Pode recomendar, meu filho. Charlie Serra Tango, reporte na rotatória. O controle de Salvador, 3191, boa tarde. Então, 3191, no contato radar, estou para nível de voo 380, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, você observou na proa de Dael? Então, 3191, no voo Dael. 97 graus. Web 721, no chame Torre 1, no 186. 186, boa. Papatango, Whisky, Charlie, Mike, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Azul 4076, acesso de identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari. Para 50, 050, chegada Mari, 4076. Não frequenta muito a solicitação de prática, só me informa. Na rotatória, Charlie Serra Tango. Gente, reporte na rotatória visual com campo. Reporte H. Voo no 777, chame Centro Recife, 1251, alterno, 13325. 1251, qual é a segunda? 13325. 1251, 3325, cliente tem uma boa tarde. Tchau. Charlie Serra Tango, totalmente visual com o campo. Charlie Serra Tango, chame Torre 1 no 8.6. Obrigado, bom dia, senhorita. Bom dia. Controle Golo 270. Gol 1270, contato radar, nível de voo 360, saída Arbor. Sim, 360, Arbor, o gol 1270. Juliette Tango Zulu, contato radar terminado, chame controle Léo 1201. Controle Guardião 07, através do Pitofu, já visual com o campo. Torre 1-1-8-6, Guardião 07. 18-6. Dan 3804, acione a identificação, desça para nível de voo 060, chegada Mari. 060 Mari, Dan 3804, obrigado. November Lima Alfa Controle. Informe teu estimado de pouso. Ciente, 1640. Tango Whisky Charlie Mike, reduz a velocidade para velocidade de aproximação, autorizado em LS, reporte estabilizado. Whisky Charlie Mike, informe estabilizado. Chame Torre 1-1-8-6. Abatango November Lima Alfa, chame Recife 1-2-6-0. Controle 5728 decolou, boa, boa, boa tarde. Objeto 5728, contato radar, nível de voo 350, saída PUCA. PUCA, 350-5728, obrigado. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 14, camarim estabilizado ILS, reporte estabilizado. Dan 3191, chame Recife 1251, alterno no 3325. 251, 3325, 3191. O 5728 indaga a possibilidade que em mais 8 milhas curvar direto a Aracaju. O 5728, mantenha a saída. Mantenha a saída, obrigado. 5728. Scan 3804, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 pés, plano 014, rota 3204. Gol no 941, acione a identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Mari. Trone gol no 270, autoriza pro ditadro. Gol no 270, coordene com Recife, chame Recife 1260. Recife 260, gol no 270. Confirme. Olhamos para o hotel e Matango para o Cidre. Confirme. Hotel Matango, mude o equipamento rádio. Melhor, prossiga. Hotel Matango, mantenha 500 pés. Ajuste 1-0-1-4, vai na prova rotatória, reporte rotatório. Cruza o 110-2728, poderia coordenar o 37? Confirme. Poderia coordenar o 370 pelo 5728? Aguarde. Controle, boa tarde, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, ou no meu pé, via corredor aqui. Reporte farol da barca. Autorizaria 2.500 pés de São Paulo inicialmente? 2.500 pés direto Siri, quilo Romeo Oscar. Ajuste no 014. 2.500, posso manter a prova de morro inicialmente? Autorizado. Hotel Matango controle. Acione 0143. Webjet 5728, coordene subida para o nível de voo 370 com centro Recife, chame Recife 12545, alterno 12685. 2545-2685, é isso? Afirmo. Obrigado, já volto. Controle tipo 5410, transfere. Controle tipo 5410, transfere. Trip 5490, contato radar na decolagem, se não for nível de voo 200, saída Momo. Saída Momo, libera o 5490 da restrição? Negativo, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil da saída 5490. Estabilizado ele é 5470. Azul 4076, chame a torre 1-18 decimal meio. Tan 3804, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés no 014, vai reportar o Tan 3804. Bruno 941, desça para 3.000 pés, ajuste no 04. Controle PIP 5410, solicita de rio à direita para levar informações. Autorizado. 5410. No 941, 4.000 pés, ajuste 104. Ok, 4.000, 14, negativo. Controle Gol, Gol no 754, sente da ordem. Gol no 754, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, possibilidade de atuar em TAP? Negativo, mantenha a chegada, número 5 na aproximação. Ok, alguma velocidade recomendada? Gol no 754, velocidade a critério. Ok, mantendo 310 mais então. Controle da Zona Matango. Prossiga. A rotação da rotatória, está de volta no campo. Chame a torre 118 decimal 6. Grato. Controle, confirma o tráfego em Duna? Confirme. O 73804, tráfego 1500 metros abaixo, Duna. TAN 3804, informa o tráfego 1 milha, mantendo 500 pés, é um helicóptero, não interfere na sua aproximação. Tá ok, obrigado. Gol 941 vai atingir 4.000, pode seguir via. Negativo, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 9 milhas, rumo oeste, está mantendo 2.500 pés, é um Bravo November 2 Papá. Ok, rapaz. TAN 3804, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 6. 186, 3804. Gol no 941, no tráfego superado, desça para 2.000 pés, ajuste no 04, autorizado ALS, reporte estabilizado. Para 2.000, contrário estabilizado, gol 941. Gol no 941, informa um tráfego 12 horas, 8 milhas, próximo ao final do procedimento, está mantendo 500 pés, é um helicóptero Robson 44, não interfere na sua aproximação. Controle Salvador, bom dia. Azul 4463. Azul 4463, contato radar, suba para nível de voo 160, saída da EL. 160 na da EL. Kilo Romeo Oscar controle. Papatango, Kilo Romeo Oscar controle. Papatango, Kilo Romeo Oscar controle. Papatango, Kilo Romeo Oscar, controle Salvador. Receptando LS da 10, gol no 941. Gol no 941, no completo aproximação, chame a torre 1 no 8 decimal meia. 18 meia, muito obrigado. Gol no 754 SV. Trip 5490, restrito ao nível de voo 1 no 80. Nível 180, 55490. Controle 55490, poderia coordenar esse nível 180 como final? Mantenha nível de voo 180, informe ao centro registro. Vamos lá, 540. Gol no 754, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 3. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2013, minha ponta estabilizada, gol no 754.